com força e realmente muita vitalidade, tá, Sam? Se cuida bastante. Sunshine, que chegou aqui, começou só como locutora, né? Mas devido à sua competência, sua inteligência, a sua disponibilidade, ela foi imediatamente convidada pela direção da rádio para também, né, fazer aí um trabalho burocrático. E de repente nós tínhamos perdido a Sunshine Andrade aqui do microfone. Ficou só com a parte burocrática, né? Mas mesmo só na parte burocrática, fazendo alguns trabalhos de gravação para nossa emissora, enfim, e para demais emissoras, não só do nosso país, mas também fora, hein? Mas também fora. E isso nos deixou realmente muito feliz pelo, né, pela sua competência. Ela cada dia subiu um degrau realmente na sua profissão. Montou o seu estúdio em casa e agora está trabalhando lá. Só home office. Nessa, então desejamos a você, Sunshine, vai deixar muita saudade. Mas é compreensível, tá? É compreensível. Você tem que cuidar de duas vidas. A sua vida, né? A sua saúde e agora, principalmente, desse ser. Essa criaturinha que está aí no seu ventre, que está tomando forma aí no seu ventre. Tá, Sunshine? Então, não sei se você está ouvindo, mas fica aqui o meu carinho, o meu abraço, né, o meu respeito e a nossa torcida, que você seja muito, mas muito feliz. Agora, não nos abandone, tá bom? Não nos abandone. Sempre que possível, vem aqui pra gente dar um abraço, né, tomar um cafezinho com a gente, tá? Sempre que possível também nós estaremos indo aí até a sua residência, enfim. Tá bom, Sunshine? Que Deus te abençoe, te ilumine. E a Sunshine está se desligando aqui da Rádio Cidade de Campos Sales, né, para que realmente possa cuidar dela. Possa cuidar do filhinho dela que está aí para nascer. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá bom, Sam? Beijão carinhoso. Você merece tudo de bom na vida. Felicidades. Um abraço para você, um abraço aí para o Cássio, seu esposo. Enfim, todos que estão, eu tenho certeza que nesse período agora, Dona Neide vai ser vovó de novo e agora Dona Neide tem que estar mais presente aí, né? Tá certo, como sempre, né? Sempre tá aí, tá olhando como é que está, enfim. Então, um grande abraço para você, Sam, beijão carinhoso, fica com Deus e realmente vai deixar muita saudade à equipe 600. E 30. Bom dia, valeu, volto já, hein? Rádio Cidade, a paixão que virou mania. Meu nome é Afro Lourenço e como presidente da ACERT, tenho o prazer de convidar todos os profissionais de rádio e TV do Ceará, estudantes de comunicação, empresariado e instituições para o evento Fala Ceará, que estamos promovendo nos dias 25 e 26 de novembro no Shopping Rio Mar Fortaleza. Neste ano em que se comemora os 100 anos do rádio no Brasil, estaremos discutindo no Fala Ceará temas como a nova gestão, os desafios da mídia multiplataforma e as novas tecnologias para o rádio e a TV. Seja um participante ou patrocinador do maior evento do setor da radiodifusão da região. Realização da ACER, Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão. Nossas escolhas determinam o nosso futuro e o futuro de quem amamos. Por isso é importante sempre escolher o melhor. Onde eu encontro a melhor educação para o meu filho? A melhor educação é no Colégio Santa Teresa de Jesus. Ensinamos da educação infantil ao ensino médio. O caminho das conquistas. Colégio Santa Teresa de Jesus. Há 100 anos, ensinando gerações. Telefone 3521-0304. E você ligado aqui comigo, bom dia. Chagas Souza. Legal, hein? 8:50, nós temos informações. Depois a presença do padre Ezequiel Dalpozo. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. Uma Uma televisão grande e moderna com qualidade superior de som e imagem é objeto de desejo de cada um quatro fãs de futebol que pretendem aproveitar as ofertas da Black Friday deste ano, no próximo dia 25. A ideia é assistir aos jogos da Copa do Mundo de Futebol do Qatar, principalmente aos da seleção brasileira, com a família e com amigos, sem perder nenhum detalhe. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. Despertai para o amor, com Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver. Olá, meu caro ouvinte, estamos juntos para este momento de reflexão. Eu desejo a você graça e paz da parte de Cristo Jesus. Eu gostaria de falar hoje sobre a autodescoberta pessoal. O que significa isso? Quando nós colocamos a questão da autodescoberta pessoal, mencionamos frequentemente o tema da espiritualidade. Hoje as pessoas gostam muito de usar esse conceito, espiritualidade, porém usam de um modo não rigoroso. Espiritualidade significa para cada pessoa algo diferente. E na verdade, espiritualidade significa viver a partir do Espírito. E para os cristãos, é o Espírito Santo que nos penetra e é desta fonte que nós gostaríamos de viver. Hoje muitas pessoas entendem por espiritualidade ocupar-se com coisas espirituais, envolver-se com meditação ou frequentar cursos de espiritualidade. Estes são sempre modos concretos como a espiritualidade pode se expressar. Muitos, ao buscarem um caminho espiritual, não se sentem compreendidos pelos que estão ao seu redor. Com sua base espiritual, eles incomodam as pessoas ao seu redor, pois em cada um de nós se encontra essa ânsia mais profunda, qual seja, em última instância, por uma vida a partir de Deus e com Deus. Porém, muitas vezes nós reprimimos essa ânsia. Quando alguém próximo a nós se põe no caminho da espiritualidade, então ele nos lembra essa ânsia que por vezes pode estar reprimida. Nós não queremos assumir a nossa ânsia, o nosso desejo de Deus. Então corremos o perigo de desvalorizar a busca espiritual do outro. São sobretudo as pessoas que se interessam apenas, por exemplo, por dinheiro e sucesso, que ridicularizam a espiritualidade das outras pessoas, para fugirem do próprio remorso, pois há nelas uma voz lhe dizendo que a vida não é só dinheiro e sucesso. Uma pessoa que está buscando viver espiritualmente precisa ter uma grande confiança interior para não se deixar arrastar por essas atitudes depreciativas. Inversamente, há também, sem dúvidas, exageros no caminho da espiritualidade. Às vezes os questionamentos de fora são plenamente justificados, são justos. Eles nos advertem para nos perguntarmos se com a nossa caminhada espiritual nós não estamos fugindo dos desafios do dia a dia. Isso precisamos nos perguntar. As pessoas precisam se perguntar. Para os antigos monges, o controle da realidade era sempre um critério importante. Se eu me confrontar com a realidade e deixar que o Espírito de Deus penetre nela, então isto é um bom caminho espiritual. Entretanto, se através de minha prática espiritual eu fugir à responsabilidade na família ou na empresa, então essa não é a espiritualidade que Jesus nos anunciou. Por isso, caro ouvinte, a autodescoberta pessoal é também perceber os caminhos que nós estamos fazendo quando falamos em espiritualidade. Acesse o nosso site padreezequiel.com.br e encontre ali outras reflexões. Um forte abraço, Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo.

Quer levantar sua vida? Fale com nosso amigo Mudubim. Ovo de codorna, castanha e amendoim. Mudubim. É só ligar. 99807-2647. Na Travessa Milton Barreto 83, Centro de Campos Sales. Opa, sou eu, Xande Avião. Deixa eu te contar, a internet aqui era cheia de problemas. Mas então eu conheci a Mob e tudo mudou. A internet tá turbinada. Turbine você também sua conexão com a internet do comandante. Conheça a Mob Telecom, a internet fibra ótica perfeita para você navegar, jogar e curtir com mais qualidade. Assine mobtelecom.com.br ou ligue 87-3894-2000. Mob Telecom, o dom de conectar. Apaixonada por você, 630 quilômetros, cidade AM. Legal demais. E você curtindo aqui o nosso show da manhã, né, minha gente? Bom dia, o nosso caloroso abraço para você que está sempre na nossa companhia, na nossa sintonia. Valeu, hein? Grande abraço aí para todos vocês, toda essa turma boa. Olha aqui uma... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem é que está participando aqui? Deixa eu dar uma conferida aqui. Ah, eu não tem aqui o nome, mas... Está dizendo que é a coordenação da capela Nossa Senhora das Graças, convidando toda a população de Campos Sales para participar dos festejos na capela lá do bairro Batalhão, né? Sempre a partir das 18 horas, iniciando com o Santo Terço, e tem a realização aí da paróquia Nossa Senhora da Penha. Valeu, hein? Acho que é Nossa Senhora das Graças, né? Nossa Senhora das Graças mesmo. Então, um grande abraço aí para todos vocês. Toda moçada, tá aqui, mano, tá aqui a coordenação da capela Nossa Senhora das Graças. Nosso abraço, hein? Valeu. Alô, minha filha mora, acho que mora pertinho lá da capela, né? Não é isso ou eu tô enganado? Bom dia para todos vocês, valeu, hein? Toda moçada boa aí do bairro Batalhão. Eu não sei quem foi que mandou aqui a mensagem pra gente, lá do Batalhão, mas vai aqui o nosso abraço, o nosso carinho, vem. Ah, é o John Leno? É o John Leno aí da... Deixa eu dar uma conferida aqui. Ah, tá aqui, é o John Leno, higienização de estofados. John Leno, meu querido, um grande abraço aí para você, tá? Né, gente boa, gente fina esse John Leno. Grande abraço, valeu, tá, John Leno. Valeu, garoto. Valeu mesmo. Quem mais aqui? Alô, Luiz, bom dia. Luiz, eu sou do Sítio Velho, Araripe. Ah, que bom, hein? Tá pedindo música, mandando aí pra toda moçada. Valeu. Toda essa gente boa que curte aqui o nosso programa, o nosso show da manhã. Daqui a pouquinho tem informações direto de Brasília para você. Fique ligado, hein? Te bom dia. Companhia na cidade. Na cidade, Chagas Souza. Aqui juntinho de você. Olha a música. Faz tudo que eu gosto quando se deita comigo. Quando a luz se apaga, sou um rei. Eu já conheço o seu jeito. Nosso romance é antigo. Basta olhar nos olhos e eu já sei. Por que você quer? Com qual carícia vou te seduzir? Faz muito tempo que a gente faz. E como na primeira vez, eu quero mais. Um pouco de ciúme sempre tem. Mas no primeiro beijo já passou. Eu quis, eu quero e sempre vou querer rolar e descansar no seu amor. Eu já caí no mundo, me deixei iludir. Fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano, estou feliz assim, e nada neste mundo vale mais do que você pra mim. Porque o que e como você quer, com qual carícia vou te seduzir? Faz muito tempo que a gente faz, e como na primeira vez eu quero mais. Um pouco de ciúme sempre foi, mas no primeiro beijo já passou. Eu quis, eu quero e sempre vou querer. No seu amor, eu já caí no mundo, me deixei iludir, vi tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me amo, estou feliz assim, e nada nesse mundo vale mais do que você pra mim. Eu já caí no mundo, me deixei iludir, e tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano, estou feliz assim, e nada nesse mundo vale mais do que você pra mim. Olha só que bacana, você curtindo, hein, o som do João Paulo e Daniel. Com qual carícia, hein? É a pergunta que se faz. Bom dia, você ligado aqui no nosso Show da Manhã. Valeu mesmo pelo carinho da audiência e de toda essa moçada boa. Temos informações agora, é isso? Vamos a Brasília, informações. O brasileiro descendente de judeus, Ilan Goldfein, é o novo presidente do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Indicado pelo atual governo, o ex-presidente do Banco Central Brasileiro enfrentou resistência de parte do grupo de transição, mas conseguiu superar e ainda teve de costurar a desistência do candidato da Argentina, que aceitou composição para ser vice. Esta é a primeira vez que um brasileiro vai presidir a instituição que financia grandes projetos de infraestrutura na América Latina e foi criado há 63 anos. Goldfein avalia a importância da eleição a este posto. Eu sou presidente do BID hoje, sou presidente de toda a América Latina. Presidente da América do Sul, da América Central, do Caribe, da América do Norte também. O Brasil tem um protagonismo regional e global e tem que assumir esse protagonismo e está fazendo. E eu acho que com a presidência do BID isso acontece. Integrante do grupo de economia da equipe de transição, Henrique Meirelles foi um dos que defendeu o nome de Goldfein, contrariando até quem pensava contrário. Um homem que está acima de todas as facções partidárias, etc. É um nome que representa bem o país, é um nome excelente. Ilan Goldfein possui trajetória de destaque nos setores público e privado, além de ter experiência reconhecida como acadêmico. Recentemente foi diretor do Departamento de Hemisfério Ocidental do FMI e presidiu o Banco Central no governo Michel Temer. Ele chega à presidência do BID após vencer a disputa pelo cargo com candidatos representantes do México, Chile e Trinidad e Tobago. Esquenta Black Week Uninter. Faça uma graduação e ganhe uma pós-graduação à distância. Ou faça uma pós-graduação à distância e ganhe outra. Aproveite essa chance e inscreva-se agora. Uninter.com. De Brasília, Paulo. Rádio Cidade. Você sempre bem informado. Esquenta Black Zeni. É preço de Black com ofertas de arrasar. Nessa segunda, terça e quarta. Conjunto Box Casal. Bola sem sacada, só fácil por R$ 99 ou R$ 12,99. Lavadora de roupas 13 quilos semiautomática Sugar por R$ 499 ou R$ 12,49. Smart TV 55 polegadas LG com comando de voz por R$ 2,999 ou R$ 12,299. Samsung Galaxy A03S com 64 GB de memória por R$ 949 ou R$ 10,94,90. Esquenta Black Zeni. A melhor Black está aqui. Joada Forte. Joada Forte tá aí pra você. Sua vida vai mudar. Oba! Joada Forte, aprendemos toda semana. A sua você, homem, repare que o seu bem de maior valor é a saúde. Note que muitos prestam atenção em sua saúde. Sua família, amigos, colegas de profissão. Mas, ao longo de uma vida, esse bem só será lucrativo se você for o maior investidor. Então, comece com coragem e sem preconceitos, investindo na prevenção. Chegou a hora! Aproveite o Novembro Azul para dar valor à sua saúde e dividir os ganhos com quem você ama. Vá até uma unidade básica de saúde e faça seus exames. Esteja sempre em vantagem contra o câncer de próstata. Invista em você, sem moderação. Alesse no Novembro Azul. Menos tabu, mais saúde. Pensou em viajar para São Paulo? Procure a empresa Antônio Filho Turismo em Campos Sales. Isto mesmo, todas as quintas-feiras, uma hora da tarde, está saindo da agência Antônio Filho Turismo, na rua Coronel Balé, 804, um ônibus com destino a São Paulo e voltando aos domingos. Os interessados em comprar passagem em Campos Sales, procure João Barbeiro, no Pajeú, com Chico, nos Teixeiras com Zildinha, no Araripe com Cris Mênia e em Potengi com Evandro. Empresa Antônio Filho Turismo, levando você todas as quintas-feiras a São Paulo, com conforto e segurança. E tem mais, se você é devoto de São Francisco, reserve a sua passagem para o Canindé no dia 17 de dezembro com João Barbeiro. E boa viagem. Amor. Oi, bem. Fica aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui. Papai, diga. Posso dizer? A Cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Rapaz! Tá na boca do povo, homem! Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinho Aésio! É Sacolão Avenida, delegada. Aqueles pão bem quentinhos, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma rega de coisa. E o sucesso. A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230. Pertinho da Macavê. Linda Sítio. Arrocha, Maria Égio. Horóscopo do dia. Oferecimento. Oferecimento. Sacolão Avenida. Tudo em frutas, verduras e gêneros alimentícios. Promoções especiais todas as segundas-feiras. Sacolão Avenida. Qualidade e preço baixo. Organização Aésio. Jane de Paula está de volta com Guia dos Astros. Bem, já estamos de volta por aqui. As últimas previsões para hoje, segunda-feira. Sagitário, por mais que você se sinta superior, né, aos detalhes da vida cotidiana, estes podem começar a lhe pegar de jeito, em especial nos assuntos financeiros. A cor é dourado, número 7. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, olha, os astros apontam mudanças de atitude nos relacionamentos. Um certo sentimento de impotência e impossibilidade pode estar presente. Número 94, cor marfim. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, os grandes pensamentos tendem a exigir uma revisão e mesmo uma mudança significativa. Sua direção geral de vida pode estar se reajustando. Número 77, a cor pra hoje é ameixa. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, procurar pelas pessoas e não se encontrar pode ser desgastante, em particular se você insistir no que não está ao seu alcance. Perceba que algumas pessoas estão distantes, principalmente no dia de hoje, né? Ó, pra hoje seu número é 41, cor cinza, viu, piscianos? A gente vai ficando por aqui, amanhã a gente volta trazendo mais previsões Dia dos Astros. A semana tá só começando, beijo, segura que é teu e a gente volta, viu? Mas só amanhã agora, tchau, tchau. Sua cor, seu número de sorte. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 22 de novembro, Dr. Carlos, ultrassonografista. Dia 28 de novembro, Dr. Sérgio, proctologista. Dia 10 de dezembro, Dr. Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista e doutora Milene Leite, vascular. Dia 15 de dezembro, Dr. João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exame no fone WhatsApp 889-9962-1018. Prefeitura Municipal de Salitre, administração mudar para avançar. Prefeito Dodó de Neoclites, vice-prefeito Viana Félix. Esse aqui é o meu Potengi, terra de gente guerreira. Nesse chão não ignore não, é do meu coração, minha terra primeira. E vibrando com fé e amor, seja do jeito que for, no meu peito clareia. A luz desse meu lugar não vai se apagar, corre nas minhas veias. Potengi tá dando certo. É a administração trabalhando para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Prefeito Edson Viriato. Aqui, juntos, podemos mais. Podemos ter um lugar melhor. De qualidade, o provedor de internet Citinet Telecom entende. Contrate um plano 80 mega, R$ 74,99. 500 mega, R$ 99,99. 889-9851-4629. Siga arroba Citinet Telecom. Vem pra melhor. Rádio Cidade, primeiro lugar em audiência. Claro que sim, hein? E você, grudadinho comigo, bom dia. Valeu, tá gente boa. Deixa eu abraçar aqui, deixa eu dar uma olhadinha quem é que tá participando. Olá, bom dia, me chamo Cícero. Estou ligado na Rádio Cidade de Campos Salles. Estou aqui em São João Batista. Você sabe onde é que fica São João Batista? Fica lá em Santa Catarina. Tô ligado na Rádio Cidade, pelo aplicativo. Valeu, hein? Muito obrigado, tá, o Cícero? Valeu sempre. E ele manda um alôzão aí para meus pais lá em Carmelópolis. E todos os ouvintes da Rádio Cidade. Valeu, hein? Valeu mesmo. Toda moçada boa lá de Carmelópolis. Nosso alôzão, nosso abraço. Bom dia. Quem participa também é a Francisca lá de São Paulo. Bom dia, tá, Francisca? Tá aqui pra gente também parabenizar a sua afilhada, que é a Maria Cleide, lá no sítio Baixa Grande. Hoje tá aniversariando, né? E dizendo aqui, ó, um beijo da sua madrinha Francisca. Olha aí, hein? Valeu, valeu. Um grande abraço pelo carinho da audiência. A Francisca lá de São Paulo. Valeu. Muito obrigado, tá, Francisca. Sempre participa aqui, mandando aqui um bom dia para o seu pai, que é o senhor José Norato, lá no sítio Facão. Alô, seu Zé Norato, bom dia. Grande abraço a todos os amigos aí do sítio Facão, toda moçada boa que ouve o nosso programa, o nosso show da manhã. A gente agradece pelo carinho da audiência de todos vocês. 9:19 agora. Olha aqui de abelha cantando, hein? Na rua, na chuva, na fazenda. Aquela casinha de sapê bacana, hein? Bom dia. Alguém que você gostaria.

Olha aí, hein? Só mais uma noite. O nosso alô, nosso abraço, bom dia. Isso aí é o último pedido, hein? Wesley Safadão no nosso programa, no nosso show da manhã. Bom dia. Alô, alô, você que tá ligado comigo, aquele carinho super legal. Bom, temos agora informações, depois da informação, Júnior Moreno conversa com a gente. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. A Polícia Rodoviária Federal informou que foram registrados 11 bloqueios em rodovias federais no último domingo, ontem, dia 20 e 27, interdições. Os atos antidemocráticos são realizados em 3 estados, Mato Grosso, Paraná e Pará. No Mato Grosso, as seguintes cidades são afetadas: Sorriso, Matupá, Campo Novo dos Parecis e Nova Mutum. No Pará, o município atingido é Itaituba e, no Paraná, a cidade de Terra Roxa. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. E você ligado aqui no nosso programa, no nosso show da manhã, no ritmo, né, minha gente? Bom dia para você que tá sempre curtindo aqui o nosso programa. Chegando por aqui o Júnior Moreno, pra gente falar de futebol. Alô, Júnior, nosso abraço. Bom dia, hein, Júnior? Tá, bom dia pra você, Chaga Souza, bom dia a todos os ouvintes do programa Show da Manhã, uma ótima segunda-feira a todos. Vamos falar de Copa do Mundo, Chaga. Você assistiu a festa ontem de abertura, Júnior? Assisti, Chaga, assisti. É, do começo ao fim, viu, Chagas? Bom, realmente foi uma grande abertura, muito bonita, Chagas, e destacando realmente toda a coreografia que teve nessa abertura e os pontos positivos, né, Chagas, em relação... É sempre esperada a abertura de uma Copa, porque é o que realmente o país tem a oferecer culturalmente, né, Chagas? E deu para observar, Chagas, que a inclusão social realmente é o que mais tem sido destacado lá nos Emirados Árabes, no Catar, para que possa realmente ser um mundo diferente, né, Charles? Ah, não resta dúvida, né? Uma festa bonita, eles capricharam e gastaram muito na tecnologia. A tecnologia esteve presente em tudo e em todos, com painéis belíssimos. E realmente, inclusive, eu vi uma imagem, né, de drones que sobrevoaram lá o Catar, formando a taça, né? Que é o objeto ali de desejo de todo, das 32 seleções. Então, uma festa bonita, realmente, né? A presença marcante de autoridades importantes do mundo da política de lá e também, né, do mundo do futebol. Então, uma festa realmente magnífica, que não foi correspondido pelo time do Catar, propriamente dito, né, que estreou, inclusive, Júnior, a única anfitriã de Copas do Mundo que não conseguiu vencer foi a equipe do Catar em toda a história de Copas do Mundo, né, Júnior? Pois é, Chagas, geralmente o estreia gera muita ansiedade. E lá no Catar não foi diferente, né? Acabou a equipe já estreando. O começo da Copa do Mundo, na verdade, estava marcado para o dia 22, Chagas. Seria a estreia da seleção do Catar. Eles acabaram antecipando, colocando para o dia 20 com toda essa abertura. E começaram aí a estreia, entrando para a história do futebol e não conseguir vencer, né? Todos aqueles países sede conseguiram, ou quando não venceram, empataram, né, Chagas? Uhum. Mas não perderam. E já começou dando vexame a equipe do Catar diante da boa equipe, né? Da boa seleção do Equador, que tem realmente um jogador que faz a diferença, né? Eu conhecia mais o Caicedo, né? Entre outros jogadores, Chagas, mas esse Valência realmente é um jogador diferenciado e já entra também para a história da seleção equatoriana e também das Copas, né, Chagas? E já entra aí para a briga da artilharia também, né, Júnior Moreno? Com certeza. Ele marcou os dois gols. Aliás, ele marcou três gols. Três gols. É, um foi. Disseram que foi impedimento. Eu não vi impedimento nenhum. Né, o VAR estava lá, usaram toda uma tecnologia. Mas fazer como menina, olho nu assim, não deu pra ver absolutamente nada, Júlio. Pois é, Chagas, eu confesso também que eu não vi impedimento, né? Mas é implantar uma nova tecnologia agora, a FIFA, a Copa, da Copa do Mundo, que acabou vendo esse impedimento. Nos olhos do torcedor, a gente não consegue realmente ver esse impedimento. Mas não vamos contrariar a tecnologia, né, Chagas? Vamos entender que foi impedimento. Mas tá aí, esse gol que não fez falta para a equipe do Equador, e logo em seguida o Valencia fez mais dois gols, e como você frisou, já entra aí para a artilharia, vai brigar diretamente pela artilharia da Copa do Mundo, Chagas. É verdade, portanto, já começou e começou bem a equipe do Equador, Júnior. Uma coisa que não sei se você conseguiu observar, Chagas, em relação à nova tecnologia. Acho que muitos microfones, Chagas, ao redor do estádio, sempre que o atleta, né, o jogador, ele batia na bola, quando batia um pouco mais forte, a gente escutava, né, como se tivesse um microfone na bola. Na bola, né? Pois é, e isso é gostoso, né, Chagas? A gente tem a sensação realmente que está lá no Catar, quando a gente escuta aí o barulho da bola, né, Chagas? É verdade. Bom, vamos aguardar para ver. O Equador, que inclusive faz parte do grupo A, ao lado aí do Catar, começou na frente, 3 pontinhos aí para a equipe do Equador. Esse grupo A aqui também tem Holanda, tem Senegal, né, e a equipe do Catar. Seria o grupo B, que tem Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales. O grupo C, que tem Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. O grupo D, que tem Austrália, Dinamarca, França e Tunísia. O grupo E, que tem Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão. O grupo F, que tem Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. E o grupo, tem o grupo G, que é o grupo do Brasil, com Brasil, Camarões, Suíça e Sérvia. E o grupo H, para finalizar, as 32 seleções, com Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai. Daqui a pouquinho tem jogo, né, Júnior? Daqui a pouquinho tem jogo, Chagas. Na verdade, vai começar a Copa do Mundo para valer hoje. Hoje já tem 3 jogos. Daqui a pouquinho, às 10 horas, já tem o segundo jogo da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho tem a Inglaterra estreando contra o Irã. Daqui a pouquinho, às 13 horas, tem Senegal e Holanda, né? O Senegal lamentando ainda a baixa da equipe em relação ao Mané, Chagas, que é o craque da seleção de Senegal. Foi cortado por conta de lesão. E a equipe enfrenta, a Senegal enfrenta a Holanda. Portanto, 3 jogos hoje, né? Inglaterra e Irã. Logo em seguida tem Senegal e Holanda. E às 4 horas tem Estados Unidos enfrentando o País de Gales, Chagas. Inclusive, são 2 jogos do grupo B, né? Que é esse Inglaterra e Irã, que vai começar daqui a pouquinho às 10. Sim. E às 4 horas, Estados Unidos e País de Gales, fazendo parte aí do grupo B da competição. E o outro jogo, que é o Senegal e Holanda, faz parte do grupo A, Júnior. Isso, 3 jogos hoje, amanhã já aumenta, Chagas. Amanhã são 4 jogos. Amanhã, às 7 da manhã, tem jogo. Começa amanhã, cedo, né, amanhã? Começa cedo, viu, Chagas? Logo com a Argentina, logo cedinho. Imagina, né, viu, Chagas? E é um fuso horário diferente, você sabe, é, né? São 6 horas, se não falha a memória. Pois é, 6 horas de diferença, né? Eu tava vendo o pessoal aí. Ainda bem que a gente não foi convocado para trabalhar nessa Copa, né, Chagas? Mas os repórteres estão dando flash aí, 3 horas da manhã, Chagas. 2h30, 3 horas da manhã, né? Porque o fuso horário é diferente, né? Enquanto aqui no Brasil tá aí 10 horas da noite, 9 horas, 10 horas, lá já é madrugou, né, Chagas? É verdade. E tem essa diferença. Mas, portanto, tá aí, Chagas. Copa do Mundo começou, estreia e com derrota a equipe sede, né, do país sede, e ficamos na expectativa, Chagas, da seleção brasileira estrear, que estreia na quinta-feira contra a Sérvia, e muita expectativa para a gente saber também a escalação da seleção brasileira, né, muito focada aí, todo mundo em cima do Neymar. E eu falava, quem vai surpreender não é o Neymar, quem vai surpreender pode ser o Richarlison, pode ser grandes jogadores, até porque o Tite apostou mais nos atacantes do que mesmo na sua defesa. E tem muitos aí que podem surpreender na Copa do Mundo. Outro detalhe, Chagas, da Copa, é que outro craque, né? Parece que as coisas estão facilitando muito para a seleção brasileira, porque outro craque já foi cortado da seleção, dessa vez da seleção francesa, Thiago. Benzema. É um lamentável, né? Lamentável, porque né? É um extraordinário jogador, né? Pois é, Chagas. E a gente que gosta realmente do futebol, independente de quem seja a equipe, a gente quer ver o craque em campo. Lógico, né, lógico, não resta dúvida. O Benzema vai fazer muita falta. Inclusive, o técnico até ficou assim, surpreso com toda essa questão, depois que o departamento médico, né, disse que não tinha. Para ele se recuperar, era necessário umas 3 semanas para a recuperação, então resolveram cortar o jogador. E ele, de imediato, já disse que não ia convocar ninguém para substituí-lo. Ia manter a mesma equipe lá que foi convocada. Eu também, porque o normal é esse, né? Sim. Se um jogador não teve possibilidade ali, tem aquela brecha, logicamente, de convidar, de chamar outro jogador, mas ele preferiu ficar com os mesmos jogadores que já tinham, que não ia chamar mais ninguém, né, Júlio? É isso, 25 jogadores fazem parte do elenco francês, né, e como você já frisou, ele não vai contratar mais nenhum, não vai convocar mais nenhum jogador para representar a seleção francesa. Estava vendo aqui que o técnico da seleção brasileira, o Tite, já projeta definir a escalação da seleção hoje, né? Não sei se vai realmente dá certo, né? Depois aí de 6 dias de treinamento, uma folga, o Tite planeja colocar em campo hoje, segunda-feira, prováveis titulares para iniciar a partida contra a Sérvia na próxima quinta-feira. O jogo, isso pelo horário de Brasília, está marcado para as 16h, né? Então vamos ver. Ele até disse que tem um treino aí, um ou dois treinos que será portões fechados, né? Porque quer manter realmente o sigilo, quer manter realmente, né, aquele treinamento mais eficaz. Vamos aguardar para ver. A gente fica nessa expectativa, né? E a zaga, por exemplo, a gente percebe ali que geralmente com o Marquinhos, com o Thiago Silva, que é experiente, né? Para comandar ali aquela área ali do campo. Mas vamos aguardar para ver. Na frente, geralmente aquelas definições que são mais claras, aí caso Tite mantenha o que vem trabalhando, é com quem? Com o Vini Júnior. Começa geralmente ali pela esquerda, um bom jogador, não resta dúvida, né? Driblador, enfim, o Neymar, que atua ali por trás dos atacantes, e ele, o Richarlison, que é a esperança ali, que é o dono da camisa 9, juntamente com o Rafinha, que fica ali, geralmente, ali na frente. Vamos esperar, né, Júnior Moreno? Vamos esperar, Chagas, e com certeza o Tite tem a nossa seleção na mão, e quem ele selecionar para ir para a partida, com certeza vai estar nos representando, e representando muito bem, Chagas. Muito bem. 11h15, você conta tudo? Às 11h15, né? Já vamos estar falando aí do jogo da Inglaterra, né? Verdade. Harry Kane, Chagas, é o nome do atacante aí da equipe da seleção da Inglaterra. É muito esperado aí também a apresentação da Inglaterra e as demais seleções que vão se apresentando, né? Tem lá no Portugal, vamos querer ver o Cristiano Ronaldo, né? Lá na França ainda tem, a gente falava do Benzema, mas tem também outros craques por lá também, enfim, e a gente vai ficar na expectativa de ser uma grande Copa, Thiago. Vamos lá, vamos esperar. Avante Brasil! Avante Brasil! Valeu então, Júnior Moreno. Um abraço, hein? Valeu, Chagas. Agora 9h46, você ligado comigo, bom dia. Apaixonada por você! Em novembro, o Baratão da Construção capricha um pouco mais nas ofertas. É o Black Baratão. Super ofertas durante todo o mês para você dar um up na sua construção. Só no Black Baratão você tem 30% de desconto nas linhas Blumenau e Germani. Vou falar apenas duas ofertas para você se animar e vir logo conferir. Argamassa AC2 Top Massa de 15 por 13,99. A CIA com caixa acoplada Ares Elite 6 litros de 400

paixão que não tem fim. Só que bacana você curtindo aqui no nosso programa, Zezé de Camargo, Luciano, Seus Olhos, bom dia. Notícias agora, vamos a Brasília, com informações o Paulo Taranta com a gente. Fala, Paulo. O presidente eleito Lula da Silva está de volta. A COP27 ficou para trás. Agora é trabalhar em torno da PEC do Bolsa Família, na ordem de 200 bilhões acima do teto. É por isso que a medida está sendo rotulada de PEC da gastança. Ainda quando estava em Portugal, Lula procurou corrigir distorções de sua fala enquanto estava fora. E agora mais ponderado usa o termo responsabilidade fiscal. Nós sabemos que nós temos que ter responsabilidade fiscal, que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Mas nós sabemos também que a gente pode gastar para fazer alguma coisa que tenha rentabilidade para fazer o país crescer. No Congresso Nacional aqui em Brasília, as conversas evoluíram. O relator do orçamento, Marcelo Castro, e o presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, têm conversado muito nos últimos dias. Para Marcelo Castro, tem de votar a PEC ainda neste mês. Queremos aprovar essa PEC antes de findar o mês de novembro, para que ela possa ir para a Câmara. O presidente designa o relator, abre prazo para as emendas, o parecer é votado e, às vezes, até no mesmo dia você pode votar na comissão pela manhã e à tarde votar no plenário. Já Davi Alcolumbre defende um texto de consenso suficientemente justo para atender às necessidades impostas. O desejo de todos os senadores é construir um texto conjunto com a Câmara dos Deputados que seja plausível e que seja com muita responsabilidade para a sociedade brasileira, para que a gente de fato realize esses compromissos com a sociedade brasileira. Não é com o governo A ou com o governo B, é com o povo brasileiro. Semana cheia por aqui. Para compensar os últimos feriados, os trabalhos nas duas casas, Câmara e Senado, não começarão amanhã, mas sim hoje, segunda-feira. Esquenta Black Week Uninter. Faça uma graduação e ganhe uma pós-graduação à distância. Ou faça uma pós-graduação à distância e ganhe outra. Aproveite essa chance e inscreva-se agora. Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran. Rádio Cidade, 630 kHz, de pura emoção. Esquenta Black Zeni, é preço de Black com ofertas de arrasar. Nessa segunda, terça e quarta. Smart TV 32 polegadas por R$ 1.199 ou 12 de R$ 119,90. Roupeiro 4 portas Moval por R$ 499 ou 12 de R$ 49,90. Fogão 5 bocas automático mesa de vidro Esmaltec por R$ 999 ou 12 de R$ 99,90. Ventilador de coluna por R$ 199 ou 10 de R$ 19,90. Sem juros. Esquenta Black Senir. A melhor Black está aqui.

Tenho o prazer de convidar todos os profissionais de rádio e TV do Ceará, estudantes de comunicação, empresariado e instituições para o evento Fala Ceará, que estamos promovendo nos dias 25 e 26 de novembro no Shopping Rio Mar Fortaleza. Neste ano em que se comemora os 100 anos do rádio no Brasil, estaremos discutindo no Fala Ceará temas como a nova gestão, os desafios da mídia multiplataforma e as novas tecnologias para o rádio e a TV. Seja um participante ou patrocinador do maior evento do setor da radiodifusão da região. Realização da ACER, Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão. Cidade AM. Você ligado aqui no nosso programa, no nosso show da manhã, tá, minha gente? Bom dia, recebendo a visita hoje aqui do Jonas, grande figura, trabalhou realmente muito tempo com a gente, né, ainda quando a rádio pertencia ao Grupo Patriolino Ribeiro, que bom, hein? Recebendo a visita, ele que mora em São Paulo e, logicamente, está de férias, veio fazer uma visita aqui aos amigos, familiares, né, ver a mamãe, enfim, ver os manos, a turma boa. Valeu, Jonas. Grande abraço para você. Sucesso. Estamos aqui, né, pra gente, estamos recordando aqui, né, alguns contratempos da nossa vida, enfim. E o dia a dia, de um modo geral, né? Valeu, um grande abraço. Você que está ligado aqui comigo no nosso programa Show da Manhã, toda essa moçada boa. Luzanete, bom dia. Obrigado, tá, pelo carinho da audiência. Francisca Carvalho também. A Duciene Vicente, bom dia. Turma boa. Do Araripe, na sintonia também da nossa programação. Valeu, hein? Legal demais, vi você grudadinho comigo. Agora 10 horas, mais 9 minutos. Vamos seguindo aqui no nosso show da manhã. Com alegria musical pra você, bom dia. Relacionamento é uma pedra que dois carrega, às vezes leve, às vezes pesa. Se um dos dois soltar, cai, quebra, já era. Mesmo quando dois bicudos não se fica, mesmo quando dois bicudos se beija. Certeza que eu achei o amor da minha vida, mas esse achado dessa minha paciência. Aí a cabeça vira e o coração respira e pensa. Diz aí! E a vontade de terminar, te mandar pra aquele lugar, mas sai que naquele e um talento de drama fantástico. Por isso que eu não mando. E vamos levando, brigando e amando. Vontade de terminar, te mandar pra aquele lugar, mas só que naquele lugar tem alguém com um beijo fantástico e um talento de cama fantástico. Por isso que eu não mando. E vamos levando, brigando e amando. Por isso que vamos levando, brigando e amando. Quando dois bicudos não se fica, mesmo quando dois bicudos se beija. Certeza que eu achei o amor da minha vida, mas essa chave dessa minha paciência. Aí a cabeça vira e o coração respira e pensa. E vontade de terminar, te mandar pra aquele lugar, mas sai que naquele lugar tem alguém com um beijo fantástico e o fantástico, por isso que eu não ando. E vamos levando, brigando e amando. Vontade de terminar, te mandar pra aquele lugar, mas sai que naquele lugar tem alguém com um beijo fantástico e um talento de cama fantástico. Por isso que eu não ando. E vamos levando, brigando e amando. E vamos levando, brigando e amando. Levando, brigando e amando. Valeu! Você tá doido, bom demais! indo à toa sem chegar. Quão mais longe se torna o cais, viva voltar. É difícil meu caminhar, mas vou tentar. Não me importa qual seja a dor, nem as pedras que eu vou pisar. Não me importa se é pra chegar. Você é o sol que eu sempre sonhei.

Cidade AM, Campos, Ceará. Legal demais você curtindo aqui o nosso programa. Olha, a família de José Sérvulo, conhecido como Zé de Antonzinho, convidando familiares e amigos para a missa de um mês de saudades. Será realizada na Capela de Santa Luzia, lá no sítio Inharé, dia 25 de novembro, às 4 horas da tarde. Família agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã. Já 10 horas 28 minutos, daqui a pouquinho tem um giro de notícias aqui no nosso programa Show da Manhã. Bom dia! Música para você que está curtindo o nosso Show da Manhã. A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre esmagar. Sair.

Eu tô há um tempão com esse copo de bebida que já perdeu o gosto porque o gelo virou água. Ah, nem o energético que eu tomei pra me bater esse baque agora que eu levei. Estraga a festa, estraga a briga. É assim que eu te amo depois de sair da minha vida em paz. A minha boca de fala pra outra pessoa que eu amo. Me ajuda a te esquecer, porque minha língua não enrola com outra no mesmo rolê que você. Minha vontade de acabar na cama com alguém acabou de morrer. Acabei de te ver, eu tava dando a volta por cima e acabei de descer. Me ajuda a te esquecer, porque minha língua não enrola no mesmo rolê que você. Minha vontade de acabar na cama com alguém acabou de morrer. Acabei de te ver, eu tava dando a volta por cima e acabei de descer. Me ajuda a te esquecer. Olha só, hein? Isso aí é a Yasmin Santos, aqui no nosso show da manhã, hein, minha gente? Bom, agradecendo a todos vocês, muito obrigado sempre pelo carinho da audiência. Reta final do primeiro tempo aqui entre Inglaterra e Irã, 3-0 já Inglaterra pela Copa do Mundo. Valeu, hein, gente boa? Um abraço a todos, muito obrigado sempre pelo carinho da audiência. Amanhã tem mais pra você, hein? Daqui a pouquinho tem o Padre Cícero no programa Meu Cristo Não Tem Cor. Depois tem o programa esportivo. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Demora, vai com cor. Eu fico louco, esperando por você.